salão aqui. Se precisa de conforto, se precisa de carinho, se precisa de amor, tenho muito pra te dar. Recebi do meu professor. Tem um salão aqui. Se precisa de conforto, se precisa de carinho, se precisa de amor, tenho muito pra te dar. Recebi do meu professor. Meu professor é a santa luz que alumia a escuridão. Está firmado com a mamãe, Senhora da Conceição. Meu professor é a santa luz que alumia a escuridão. Está firmado com a mamãe, Senhora da Conceição. E na doutrina que estou caminhando com amor, vou recebendo e me entregando, me transformando em beija-flor. Junto a meu mestre eu vou, e na doutrina que estou caminhando com amor, vou recebendo e me entregando, me transformando em beija-flor. Junto a meu mestre eu vou.